Você me fez sofrer, você me fez chorar, mas acabou, acabou, acabou. Hoje vou dar um basta nisso. Estou correndo perigo, meu coração está ferido, aguardando você chegar. Enchendo a cara.